resplandecer, Jesus, o meu louvor e adoração. Só pra Jesus, aleluia, aleluia, glórias ao Rei. Terra e céus proclamarão, todo joelho se dobrará. Confessaremos que Jesus é o Senhor do universo. Aleluia. Jesus é o Senhor do universo. Aleluia.